Autorizado, Valida, TAM 3897. Quando lida, TAM 3897. Decolagem autorizada, pista no 0, no 50 graus, 0890. Decolagem no 0890. Autorizado, Charlie Golf. Ao carro meu Deus, é Charlie Golf, completa aproximação, chame torre 118-295. 295, obrigado, bom serviço. Papai Romeu Delta Charlie Golf, estabilizado no 0, nossa escuta. Papai Romeu Delta Charlie Golf, pouso na pista no 0, não no 7. Vamos fazer aproximação inicial. Boa noite, voo 645, passando de 500. Voo no 645, contato radar na decolagem, suba via saída São Vuno para o nível 360. Via saída 360, o 645, possibilidade de voar direto São Vuno? Mantém posição, chama da 5 9. Delta Charlie Golf Bravo Campo. Afirmo. Pouso autorizado, pista no 0, 4, 0 grau, 089. Paciente, obrigado. Então, 3897, chame Centro Recife, frequência 121, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Dan 3895. Dan 3895, controle. Recife, boa noite, Dan 3897, passando nível 170 do 3895. Delta Charlie Golf Salas 33, libera direito 121, decimal 9, só. Meia 45, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251-2835-645. Mantenha a posição na ponte espera. Mantenha a posição na ponte espera 224. Vou 2184, Nery, manter a pista no zero. Parei manter na 10, vou 2184. Chamada 59-35, controle de Salvador 208. Controle 208, cadê? Contato radar, corrijo. Oceané 6259, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 360. Para o 360. Tá 9558, Nery, mantém a posição no zero. Boa noite, mantém no zero, tá 9558. Decolou 37, controle Salvador 208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Gol 2184, decolou, perfil Momo. Gol 2184, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 370. Ok, perfil Momo para o 370. Se precisar de alguma proa mais à frente, ele está completamente visual. Coordenado. Aguardo, obrigado. 2184, voo direto Cogibo. Na proa de Cogibo, muito obrigado. 2184. Lufthansa 958, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 50 graus, no 2 mar. Livre decolagem, então no zero, tá 958. Siga. Autorizado. Cruzamento. Ingresso, cruzamento e prossiga para a PAP. Corrigindo, via pista 17 até a PAP. Onde fica a PAP? Afirmo, Romeu, à direita. Colô 39, 208, controle. 208, uma boa. Controle Salvador, boa noite. Tan 9558, 2200. Tan 9558, contato radar na decolagem, suba via saída São Vuno para o nível 320. Subindo via São Vuno para o 320, quando possível, direto monte. Vou ir na proa de Leda, TAN 3, TAN 9558. Direto Leda, grato. Oceané 6259, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 1251, 12835, para Oceané 6259, boa noite. 660, voo no 2184. Voo 2184, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alterna 2005, boa noite. PAN 9558, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251-2835, Recife, grato, uma boa noite, PAN 9558. comando, boa noite. O Papa Tango Lima de Mac é cliente da Whisky. Uno 1168, contato radar, dessa via chegada por Mede 1 para o nível 050. Por Mede 1, 050, gol 1168. Equador, gol no 68. Prossiga, gol no 68. É, poderíamos usar a fraseologia inglesa a partir do presente momento? Afirma isso. Ok. Thank you very much. Direcionamento, chame táxi. Boa noite, eu vou no 705, próximo ao ponto vai dar no Zetron. Galera, decolar pista no 0, vento no 30 graus, no 09. Autorizando a linha de colar no 0, gol no 705. Confirma que vai criar com livre tráfego, chama pra graça. Contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 360. São Bruno para 360, velocidade 05. Descend to 4,000 feet, can 81016 clear ILS X-ray runway 10, report established. Roger, clear down to 4,000 feet, altimeter 1016 and ILS X-ray, I'll call it established, go 1168. Go 1168, descend to 2,000 feet. Descend now to 2,000 feet, go 1168. Pra quem ganhar e manter, pro Sono 7. Consigo solicitar de pro 200 por 5 milhas. Confirme quantas milhas? 1,5. 1,5, sim. Mantendo o ponto de espera. Alinhar, livre decolagem, pista no 7, vento 140 graus, 129. Go 1168, intercepting localizer and glide slope runway 10. Go 1168, contact tower 118.95. 118.95, today. Tower, good evening. Go 1168, establish LS runway 10. Go 1168, continue approach, stand by landing clearance. Continue approach, stand by landing clearance, go 1168. Lima Quebec, é que está estimado para iniciar? Go 1168, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 1 to knots. Clear to land runway 10, go 1168. Lima, Quebec Echo, decolou 1-2, chame controle de Salvador, 120.8. 120.8, Quebec. Sequência 1-2-5-1, alterna 1-2-8-3. 2-5-1, 2-8-3-5-1-7-5. Papatango Lima, Quebec Eco, contato radar na decolagem, suba via saída Arbo 1 para o nível 180. Eco. Autorizado ali em manter 1-0-3-4-8-4. Autorizada, pistão 0, vento 140 graus, 129. Autorizada, decolagem, está 4 e Colosso no meio, controle de Salvador 208. 208, boa. Stan 3484, contrato radar na decolagem, suba via saída São Bruno, nível 340. 340, após 2000 pode voar direto salvo? Autorizado, após 2000 voar direto São. 2000 salvo, Stan 3484. Autorizado 340. Salvador, Stan 3484. Prossiga. Puder coordenar pra gente a prova de doco, a gente agradece. Será coordenado. Muito obrigado, desde já, Stan 3484. Então, 3484, autorizado voar na proa de Doclo. Doclo, muito obrigado, 3484. Florida, approach Muito Matar, Europa 08, pending level 160, overhead Adolfo. Europa 083, descend to flight level 050 to Golf arrival. 050 level on the Monty arrival, Europa 083. Pan 3484. Prossiga 3484. Pan 3484, chama o centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 28.35. 251, 2835, boa.